mas não me olha assim. Não me olha assim. Me sinto como se estivesse no fogo cruzado, mas tenho que dar o fim. Tenho que dar o fim. Tento te dizer, mas não quer me escutar.